À medida que a gente se acerca do período do Natal, fica mais importante a gente refletir sobre que momento a gente vive, que momento as coisas acontecem, que atitude que a gente tem e como a gente tem a oportunidade, nesses pequenos momentos, da gente lembrar que a eternidade abre janelas. Eu gosto muito dessa imagem. Eu uso muito na minha vida com frequência, de que a gente vive nessa prisão do tempo, né, onde tem passado, presente, futuro. Eu já citei aqui a fala de Santo Agostinho, né, que ele fala que o passado não existe, porque já foi, então não existe mais. O futuro também não existe, porque ele ainda não foi, então não existe. E o presente acabou de deixar de existir, porque virou passado. Então, na verdade, a única coisa que existe é o agora, que realmente é palpável, é tangível. O que eu acabei de começar a falar há um minuto atrás, já foi. Não é mais. Então, tecnicamente, não existe. E o que eu irei falar daqui a 3 minutos ainda não saiu. Então, também não existe. Quando a gente consegue... Por exemplo, quando a gente medita, quando a gente tem a prática de meditação, silêncio, qual é a finalidade disso? É a gente realmente se dar conta de que a única coisa que existe é o agora. E estar absolutamente consciente de tudo ao nosso redor, nesse agora, é exatamente aquilo que dá para a gente paz, segurança e é o motivo da gente viver. Nós somos seres do agora. E o que é a eternidade? A eternidade nada mais é que um enorme agora. É a coisa que eu consigo botar mais perto de definir a eternidade. Porque eternidade não é imortalidade. Eternidade não é infinito. E são outros conceitos. Eternidade é o conceito de ausência completa de tempo. Deus vive de eternidade a eternidade. Deus vive na presença completa, absoluta, de que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Isso é muito difícil para a gente, o conceito de eternidade, entrar na nossa cabeça, porque nós somos seres temporais. A gente vive ontem, hoje, amanhã. Né? A gente faz esse processo. De vez em quando, a eternidade abre uma janela. E às vezes, de vez em quando, a gente consegue botar a cabeça e enxergar dentro da eternidade. Na eternidade, o juízo acontece, a redenção acontece, a dor acaba, a lágrima se enxuga, tudo acaba na eternidade. E nós fomos feitos para viver nesta dimensão. Nós somos seres dessa dimensão. Hoje está um monte de barulhinhos, né, enquanto eu falo. Nós somos seres dessa dimensão. Nessa dimensão, quando alguma coisa acontece é secundário, e a gente vai lá para o texto de Isaías. Como já expliquei, o texto de Isaías não é um livro escrito por um cara chamado Isaías, que escreveu um livro de cabo a rabo. São 5 livros. São 5 rolos, os rolos de Isaías. Alguns são pré-exílicos, são antes de Israel ter sido levado para a Babilônia. Outros são pós-exílios e outros são durante o exílio. O texto que a gente acabou de ler hoje é um dos textos do exílio. É um dos textos onde o profeta vem e diz, cara, está difícil agora, está complicado, mas você vai ver. Você vai lembrar desse tempo de hoje como se ele fosse passado. E você vai se perguntar, cadê o oficial que mandava aqui? Cadê o milico que mandava aqui? Cadê o cobrador de impostos? Cadê o guarda que vigiava no muro e que não deixava você escapar? Você vai lembrar disso e você vai ver de novo a sua terra da onde você foi exilado. Jerusalém, o Monte Sião. Você vai ver isso de volta. Fique tranquilo. Isso é uma promessa. Deus está prometendo que vai fazer. Quando Maria recebe a visitação do anjo, quando ela se se torna grávida. E quando ela vai visitar sua prima Isabel, e o bebê que está no ventre de Isabel, né, reconhece o bebê que está no ventre de Maria. Maria rompe nesse salmo belíssimo, né, uma das peças mais bonitas da Bíblia, um dos salmos mais bonitos da Bíblia é o Cântico de Maria. A minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque Ele, está toda a linguagem do ano passado. Quer dizer, Jesus nem sequer nasceu ainda, mas num determinado momento, é como se essa janela da eternidade abrisse e ela vê que entre o que Deus vai fazer e o que Ele já está fazendo, na verdade tem uma continuidade clara, essa continuidade que ela enxerga. Fala, quer saber? Agora é uma questão para nós de tempo. Mas na eternidade Deus já fez. E isso é a base da nossa esperança. A base da nossa esperança é totalmente diferente da torcida que a gente faz. Quando a gente, por exemplo, a gente estava falando aqui sobre as meninas que estão no programa da academia. A nossa torcida é que vocês estudem, nosso desejo, nossa força que vocês estudem, que vocês encontrem uma orientação, que vocês façam vestibular e passem na faculdade. Isso é a nossa torcida. A gente vai trabalhar com o máximo de desejo de que isso aconteça. Mas o grau de confiança de que isso vai acontecer não é o mesmo, porque depende de um monte de fatores. Depende de vocês, depende de estudar, depende das coisas acontecerem, depende da gente conseguir efetuar o programa direito, depende da prova ser boa, depende dos outros candidatos que vão... Podem ser melhor que vocês, ele. Você estudou, estudou, estudou, e teve um cara que foi melhor que você. Eu não tenho certeza nenhuma de que isso vai acontecer. A gente vai trabalhar para isso, a gente torce para isso, a gente faz uma série de coisas. Agora, quando é Deus que diz, eu vou fazer no tempo, na eternidade já está feito. E eu posso ter a confiança e a esperança de esperar, não como, aí eu torço para que um dia eu possa voltar a Jerusalém, eu torço para que um dia Jesus volte, eu torço para... Não, gente, já aconteceu na eternidade. Já aconteceu. É nisso que baseia a minha confiança de hoje, no tempo poder esperar. Por quê? Porque quem disse é fiel e digno, ele disse que ia fazer, se ele disse que ia fazer no passado e que irá fazer no futuro, é porque ele já fez. Eu sei quem é ele, é garantido, é 100%, não tem conversa. Você é maluco? Pode chamar de maluco. Isso chama fé. Fé não é uma coisa de torcida. A pessoa fala, ah, eu tenho fé que a seleção brasileira vai ganhar. Não, isso é torcida, filho. Eu torço para. Eu tenho muita vontade de. Isso não tem nada a ver com fé. Fé não é vontade, fé não é torcida. Fé é confiança absoluta, não no fato que eu estou vendo, mas na pessoa que disse que vai fazer. E eu tenho absoluta confiança que isso vai acontecer. Por exemplo, um exemplo fácil para entender confiança. Você vai para a aula, não vai? Você sai de casa porque o professor disse que tinha uma aula. Não é? Você vai lá, pega o ônibus, né, ou sai e voa para a aula. Porque você tem confiança de que ao chegar, o que, que você vai encontrar na sala? O professor. Está baseado na confiança que você tem de que ele disse que ia estar lá para dar uma aula. Você chega, ó, o professor. Seria muito. Meu Deus, o professor está aqui! Não, ele está ali porque ele disse que ia estar lá e ele é uma pessoa que você confia. E ele também estabeleceu uma relação de confiança com você. Né? Porque ele falou, eu vou dar aula amanhã. E ele prepara a aula, faz o PowerPoint, né? Se você se dorme no PowerPoint, faz o PowerPoint, faz a porqueira toda para você dormir na aula, ele prepara todo aquele estratagema dele para você poder dormir na aula. Que a aula é às 2 da tarde, ele tem um PowerPoint, apaga a luz e fala, eu vou fazer o pessoal dormir. Né? Ele prepara esse caso, é cansado. Ele faz isso porque ele tem confiança de que você vai estar lá. Nada é mais frustrante do professor chegar vai estar mais... e não foi todo mundo. Cadê os alunos? É o que o cara fala. Aí ele, ah, o pessoal decidiu que tinha uma greve e não veio hoje. Ou então tem um jogo de futebol, o pessoal decidiu fazer uma parede, como a gente chamava, né? Fazer uma parede, não vai ninguém. Isso é uma quebra de confiança. Né? Você confiava que ia estar os alunos lá para dar aula, Chega lá, as pragas não estão. Ou você, né, confiava que ia ter aula de TPOA e o Deus... Isso é quase uma confiança, né? Você confia que o Deus não vai estar lá. Né? Ele não vai estar lá. Você pode ir com confiança. E quando você tem esse professor relapso, você fica, pô, será que vai ter aula hoje? Não vai ter. Já tiveram esses professores assim? Aquele professor que você não sabe se ele vai? É horrível essa relação. Agora, quando você tem uma aula normal, você vê um professor também que você teve todas as aulas do período, foi a todas as aulas do período e ele estava sempre lá. Seria a coisa mais absurda do mundo você se surpreender com o fato de ele estar lá. Oh, o professor veio! Sim, ele disse que vinha. Então, ele, na cabeça dele, ele já veio. Eu vou usar uma metáfora um pouco mais difícil. Eu sempre falei, não se preocupe se o seu marido ou a sua esposa vai trair você. Não se preocupe com isso. Porque o problema não é ele trair ou ela trair. O problema é ele pensar em trair ou ela pensar em trair. Porque pensou, minha filha, fazer uma questão de oportunidade. É isso. Ou seja, já está feito na cabeça. Deu para entender a metáfora? Você já está feito na cabeça. Só está faltando a oportunidade. Ladrão. Será que o ladrão vai roubar? Se ele já planejou que vai roubar, ele vai roubar. Quando acontecer, não se surpreenda. Se a gente confia no professor, se a gente sabe que na relação de um casal, se alguém decidir que vai fazer o mal, vai fazer o mal. Se a gente sabe que numa relação social, alguém decidiu o que vai fazer, é uma questão de oportunidade, o cara vai fazer. Por que é tão difícil a gente confiar no Senhor que disse, eu vou fazer? A expressão do Cântico de Maria é a expressão dessa confiança. Deus já fez, cara. Deus já despediu de mãos vazias os poderosos. Deus encheu de bens os pobres. Deus acolheu, Deus fez justiça. Mas eu não estou vendo. Cara, é uma questão somente de você não estar vendo. A oportunidade que não aconteceu. E aí, qual é a nossa atitude que estava vinculada a esse texto de Apocalipse? Termina a revelação do que vai acontecer, fala da Nova Jerusalém que desce do céu, fala do Rio da Vida, fala de tudo que vai estar lá e fala, ó, Jesus vai voltar logo, e Deus vem. E a gente fala, ora, vem Senhor Jesus, vem sem, eis que venho sem demora, diz ele. E a igreja responde, ora, vem Senhor Jesus, por favor, vem Senhor Jesus. Nessa dimensão entre a eternidade e o tempo, é nosso clamor pedir. Senhor, então faz. E ficar em aguardo, ansiosa expectativa de que Deus vai cumprir a sua palavra. Porque Ele disse, Ele é fiel. E a gente pode, como filho, clamar, Senhor, vem, ora vem, Senhor Jesus. A gente está hoje na mesma expectativa, cansado e sobrecarregado. O mundo vai ficando um inferno. Maluco lá que passou com o caminhão em cima do bando de gente na Alemanha. Os doidos matando criança na Síria. As pessoas financiando mercenário, bombardeando uns aos outros. Gente fazendo negócios aqui sem a gente perceber, né, do nosso país. Políticos rasgando a nossa própria futuro em cima de um lucro imediato. Como cansados de presos no tempo, a gente pode clamar, ora vem, Senhor Jesus, vem logo, bota fim nisso, mas calma, porque eu estou cansado, Senhor. E Jesus falou, tudo está cansado, sobrecarregado, vem até Ele. É absolutamente legítimo a gente dizer isso, no meio da nossa angústia, clamar. Esse é, a gente vai ouvir os profetas falando, tá, tudo bem, Deus ouviu o seu clamor, Ele vai fazer. Agora, vez por outra, é bom para o exercício da nossa confiança a gente poder abrir uma janela na eternidade e ver que se isso ainda não é visível, eu sei quem disse que vai fazer, eu sei quem vai falar, e eu sei que na perspectiva da eternidade ele já o fez, e por isso eu posso ficar em paz. Pô, mas você vai sofrer ainda, vou. Mas a vitória dele, lembra dos castores de Nárnia, que eu sempre falo, né? Castores pareciam malucos, né? Toma chazinho, como é que você vai? Tudo bem, você está feliz pelo inverno lá fora, horroroso. Mas Aslan está voltando. Em breve ele está aí. E os sinais são claros de que ele vem. Você quer um chazinho? Parece uns doidos, né? Eu acho que está na hora da gente ter doidos assim, porque gente certa e correta e previsível e que faz análises. Eu vim agora, enquanto voltava da batedora, eu vim ouvir o rádio no carro. E no rádio tinha alguém falando sobre perspectivas da economia brasileira 2017. E o cara falou uma frase assim: nunca em todos os anos foi tão difícil poder fazer algum prognóstico do que vai acontecer depois de janeiro, o que será 2017. Nunca foi tão difícil, é um exercício de futurologia. No meio dessa incerteza, quando a gente olha para o futuro, o que vai ser do futuro, ele vai ter um período incerto. Mas Deus falou que ia fazer, ele fez já no passado, para a gente, porque ele fez na eternidade. Tá bom? É isso a palavra de hoje. Deus abençoe. E essa é a base da confiança. O professor vai estar lá para dar aula. Pode ir. Tá bom?